A Gala do Desporto de Oliveira do Hospital é um evento a que os oliveirenses também já se habituaram e é a forma que nós temos de reconhecer e valorizar todos os agentes desportivos que se vão distinguindo no nosso concelho. Este ano, marcado por um modelo diferente de apresentação, sabendo que é um ano particularmente difícil, onde a maior parte das competições foram canceladas e por isso não podemos ter as habituais categorias de prémios que têm vindo a ser entregues nas edições da Gala do Desporto. Relembrar que até ao dia de hoje a Gala do Desporto de Oliveira do Hospital já reconheceu apenas na categoria de prémios, sem juntar os votos de reconhecimento, cerca de 150 agentes desportivos. Isto é sinal da riqueza, da dinâmica e do ecletismo do desporto no concelho de Oliveira do Hospital. Este é também o dia para, de forma pública, e uma vez que esta é a última gala do seu ciclo político no concelho de Oliveira do Hospital, agradecer também a sensibilidade e a forma como o professor Zé Carlos Alexandrino considera a importância do desporto no nosso concelho. Sabemos que o desporto é um veículo de promoção dos territórios, é um veículo de promoção dos hábitos de vida saudáveis e se queremos ter um concelho ativo, um concelho dinâmico, com vida, temos todos também que ter a percepção que o desporto é de facto importante para a vivência de um determinado território. No caso, Oliveira do Hospital afirma-se também pela sua capacidade ao nível desportivo. Neste ano difícil e não podendo ter as habituais categorias de prémios, o treinador do ano, o jogador sénior do ano, o jogador de formação, que são as categorias que têm vindo a ser habituais, entendemos que deveria ser este o ano para reconhecer o importante trabalho que todos os clubes e todas as associações do nosso concelho têm realizado para, neste momento, conseguirem sobreviver, para conseguir resistir e para conseguir manter a dinâmica desportiva nestes tempos de dificuldades. O formato desta gala, para além dos votos de reconhecimento que vão ser aqui atribuídos nesta sessão, irá ter um vídeo e que será disponibilizado aos órgãos de comunicação social, poderá ser visto no próximo sábado às 21 horas nos órgãos de comunicação social.